acaba de parar na estação. Olha pela janela, tamanha decepção. Na sua terra o céu não era cinza desse jeito não. Enxuga a lágrima da despedida, embarca novamente, dessa vez para uma nova vida. Pega sua bagagem que estava no chão, tudo que tem, leva nas mãos. Seu nome é Maria, como muitas nesse mundo, mas algo é diferente, seu coração, bem lá no fundo. Uma vontade enorme de vencer, voltar pra sua terra pra poder então viver. Pois o que passou lá não considerava vida. Trabalhou de sol a sol em busca apenas de comida. Foi quando tomou essa decisão, ir pra cidade grande, abandonar seu lar cristão, vencer na vida. Era sua ambição, Maria. Um coração amargurado e cheio de esperança, Maria. Um corpo de mulher, um rosto de criança. Em sua primeira tarefa sentiu muita dificuldade, correria, gritaria, ausência de amizade. Estava procurando um lugar para morar, e um quarto imundo foi o que pôde pagar. Pois o dinheiro era pouco, tinha que economizar. Sua fome era encoberta pela ansiedade, em seu pequeno quarto, no centro da cidade. Maria, pra dormir à noite, não foi fácil não, Maria. Pois bem dentro do peito estava solidão. No outro dia, bem cedo, já estava na rua, e o tão sonhado emprego conseguiu encontrar. Não era o mesmo dos seus sonhos, mas já era bom. Garçonete num bar, sem ela perceber, o tempo foi passando, e a chama de Jesus começou a esfriar. Não foi mais à igreja, não tinha tempo de orar. De repente o dinheiro começou a faltar, seu salário já não dava pra se sustentar. O desespero e a saudade começaram a apertar, mas o orgulho falou mais alto. Não queria voltar, Maria. Conheceu um novo mundo de maldade e podridão, Maria. Começou a vender o corpo, Maria. Apelou para a prostituição, Maria. Nas ruas sujas do centro era fácil encontrar, toda pintada e muito louca, andando a rebolar em busca de uma vítima para um programa. Pensava agora apenas em grana, esqueceu seus pensamentos e suas virtudes, esqueceu também da sua saúde. Trabalhava de noite, dormia de dia, parecia outra pessoa, já não comia, Maria. Um nome bem conhecido no centro da cidade, Maria. Um rosto sem esperança, vida sem oportunidade. Começou a pensar em se matar, sua vida não valia nada. Queria acabar com seu sofrimento, acordar todo dia era um tormento. Mas de repente, uma notícia veio devolver a sua coragem, sua vontade de viver. Alguma coisa dentro dela havia mudado, ia ser mãe, tinha engravidado. No momento em que soube da novidade, de muitas coisas, começou a se lembrar da sua mocidade, do seu velho lar. O portão da velha casa ela avistou, e como há muito tempo não fazia, ajoelhou e orou e disse assim: me Foi aí que Maria decidiu voltar. Ela pediu apenas seu perdão, mas ele sempre nos dá muito mais. E antes de sua partida, conheceu um rapaz numa igreja que foi visitar. Deus começava a operar. Um ano depois, sua mãe nem pôde acreditar em quem na velha casa acabara de chegar. Era sua filha, mas não estava sozinha. Estava com o marido e sua linda filhinha, Maria. Estava feliz com seus pais ao lado, Maria. O nome de Jesus era glorificado.